Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 5 de abril de 2018. São 8 horas e 1 minuto e a Neo Rock Zone está entrando no ar ao vivo agora na rádio. Já estamos ao vivo também no Facebook. Temos lá a Juliana Carpinelli, já está ao vivo com a gente lá no Facebook, está ouvindo a rádio também. Valeu, Juliana. E vamos começando o programa de hoje. Hoje uma quinta-feira aí de muitos acontecimentos. Na verdade, ontem o STF negou o habeas corpus preventivo do Lula. E hoje o nosso grande Sérgio Moro já deu a ordem de prisão para Lula, que deve se apresentar até amanhã às 5 da tarde em Curitiba. Então essa é só uma pequena notícia fora da música, mas agora a gente vai para a música, tá certo? Então a gente vai começar hoje com uma... A gente vai começar a noite de hoje com uma banda de Dublin formada em 69 pelo baterista Brian Downey e o baixista Phil Lynott, que se conheceram na escola. Lynott liderou a banda durante a carreira composta por 12 álbuns de estúdio. Após a morte de Lynott em 86, várias formações da banda apareceram, baseadas nos guitarristas John Sykes e Scott Gorham. Lynott foi o primeiro negro irlandês a ter sucesso comercial no rock. Então a gente vai começar a noite de hoje com Thin Lizzy, Wild One. Although their offers may be sweet, I bet now we'll wager. Grande Phil Lynott e Thin Lizzy com The Wild One. Essa foi a primeira da noite de hoje. E agora a gente vai para uma das novidades que a gente falou que teria no setlist de hoje. É uma banda formada em Glasgow em 2013, então bastante nova aí, por Scott Taylor nos vocais e guitarra e James Byrd na guitarra solo, Craig McFetridge na bateria e Matthew Ward no baixo. Em 2016, o Mark Montgomery entrou na banda para a guitarra base, deixando Scott se concentrar apenas nos vocais. Em dezembro de 2015, portanto, aí, três anos e meio atrás, eles lançaram seu EP de estreia com 4 músicas. Então a gente vai ouvir uma dessas músicas do EP de estreia. A banda se chama Mason Hill e a gente vai com a música Now You See Me. Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Mason Hill com Now You See Me, grande som aqui estreando na Neo Rock Zone, nessa banda bastante nova aí, tem 5 anos e tá fazendo um grande som, Mason Hill, não esqueçam desse nome, beleza? Agora a gente vai começar aí os pedidos que a gente teve na semana passada. Então, essa banda que vai tocar agora é um dos maiores veteranos aqui da Neo Rock Zone. Essa banda foi formada em Nova York em 73. Em 78, no seu auge comercial, foi a primeira banda a lançar álbum solo de cada um dos seus integrantes no mesmo dia. E essa foi um pedido da Juliana Carpinelli, a nossa parceira aí do site Big Rock and Roll. E a gente vai tocar então Kiss com Hard Luck Woman. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red's sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl, you know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. A hard luck woman, baby, till you find your man. Red, sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. A hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Grande Kiss com Hard Luck Woman, um pedido aí da nossa parceira Juliana Carpinelli. E aproveitando, a gente vai falar um pouquinho do site Big Rock and Roll. No www.bigrockandroll.com você encontra um site só sobre rock. Ele tem uma rádio ao vivo, que é a rádio Big Rock and Roll, toca 24 horas por dia, só com os clássicos do rock. Você tem, acha notícias sobre rock, você acha promoções, resenhas de shows. Então, tudo que você queira saber sobre o melhor ritmo de música da história, você vai no Big Rock and Roll, que é o www.bigrockandroll.com. Valeu? É isso aí. E agora a gente vai para a segunda novidade que a gente prometeu no nosso setlist. A banda que a gente vai tocar agora foi formada em 2010 em Estocolmo, na Suécia, e é composta apenas por mulheres. Ela foi fundada por Filipa Nassel. Até 2012, teve algumas mudanças no line-up, mas manteve-se estável até o ano passado, quando todas as integrantes, exceto a Filipa, deixaram a banda. Então uma formação completa, completamente nova veio, e a banda continua nativa. São 3 álbuns de estúdio na carreira, e a música de hoje vem do segundo. Esse álbum chama-se Road Fever. Então a gente vai ouvir, lembrem desse nome, porque essa banda é muito boa. A gente vai ouvir então Thunder Mother com It's Just a Tease. Uma porrada antológica de Thunder Mother com It's Just a Tease. Esse som aí, nesse segundo álbum, a voz ainda era da Claire Cunningham. Hoje ela não tá mais na banda, mas a voz dela muito boa. Que sonsaço. É isso. Agora a gente vai, mais um pedido que a gente teve na semana passada. É uma banda formada em Jacksonville, na Flórida, em 64, que popularizou o Southern Rock nos anos 70. O nome da banda foi uma homenagem ao professor de educação física da Robert E. Lee High School em Jacksonville. Ele era muito conhecido por reforçar a política contra cabelos compridos para homens no colégio. O Gary Rossington, um dos fundadores da banda, abandonou a escola de tanto ser lembrado que não podia usar o cabelo comprido. O nome do professor era Leonard Skinner. E esse foi um pedido do Dennis Dorighello, lá diretamente de Londres, aqui na Neo Rock Zone. E a gente vai tocar para ele hoje Lynyrd Skynyrd com Simple Man.

grande, grande, grande Lynyrd Skynyrd com Simple Man aqui na Neo Rock Zone. Legal, valeu. Agora a gente vai com uma outra estreia e, curiosamente, esta banda também é de Jacksonville, na Flórida. Estão estreando na Neo Rock Zone hoje. Essa foi formada em 69 por dois irmãos. Os dois primeiros álbuns de estúdio não foram bem comercialmente, mas em 71, com o lançamento do álbum ao vivo At Fillmore East, a coisa mudou. Foi um grande avanço, tanto comercial quanto artístico. O álbum apresenta versões estendidas de algumas de suas músicas principais. E é desse álbum que vem a música de hoje. A gente vai ouvir então The Allman Brothers com Statesboro Blues. We'll be right back. Your Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos The Allman Brothers Band com Statesboro Blues. Duane Allman, que é um dos irmãos, considerado aí um dos melhores guitarristas de todos os tempos, e faz um grande som, sensacional. E agora a gente vai para mais um pedido da semana passada. A gente não precisa falar muito dessa banda que é de Toronto e formada em 68. Apenas que é o maior power trio da história do rock progressivo e talvez até de toda a história do rock mundial. Essa foi um pedido dos irmãos Seleghini, meus brothers Flavinho e Reinaldo. E a gente vai ouvir então Rush com After Image. Suddenly you were gone. Aí tivemos Rush com After Image aqui na Neo Rock Zone, um pedido dos nossos brothers Flávio e Reinaldo Seleghini. Acho que estão ouvindo aí, que o Reinaldo já deu um alô para mim. Muito obrigado por ouvir a gente. Legal? Agora a gente vai para uma banda formada em Flint, Michigan, em 69. Eles foram muito populares nos anos 70, quando fizeram muitas turnês para arenas lotadas pelo mundo. O nome da banda é um jogo de palavras da Grand Trunk Western Railroad, uma ferrovia que passa por Flint, que é a cidade natal da banda. A música de hoje foi escrita por Gary Goffin e Carole King e gravada pela primeira vez em 62 por Little Eva, e em 74 veio a gravação da nossa banda. Então a gente vai ouvir hoje Grand Funk Railroad com The Local Motion. Come on, come on, baby. I got your point. No, come wait. On. Cause I'm too loud. Are you? Should you hear that loud? Rolling. One, two. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby. Do the locomotion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. Come on, baby. Do the locomotion. My little baby says you can do it with ease. It's easier than learning your ABCs. So come on, come on and do the locomotion with me. You got to swing your hips now. Come on, jump up, jump back. Oh, well, I think you got the knack. Whoa, whoa, now that you can do it, well, let's make a change now. Aí tivemos Grand Funk Railroad com The Locomotion aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 42 minutos e a gente vai ouvir agora uma banda original de Hanover, na Alemanha. Eles formaram essa banda em 65. Só um minuto que a gente está com um eco aqui. Aí pronto, resolvemos. Então, eles formaram essa banda em 65. O fundador foi Rudolf Schenker e é muito provavelmente a banda alemã mais conhecida no mundo. Eles têm 18 álbuns na carreira e mais de 100 milhões de cópias vendidas e estão atualmente em turnê com a Crazy World Tour. A música de hoje vem do nono álbum de estúdio da banda, chamado Love at First Sting, que foi lançado em 84. A gente vai ouvir então uma grande balada dos Scorpions com Still Loving You. I will. Online Radio Station. Aí, esse foi Scorpions com Still Loving You. O solo dessa música, eu tava falando aqui na live, o solo dessa música é inesquecível, um grande som do Scorpions, uma das melhores baladas aí dos anos 80. Legal! E agora, eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais, deixando o seu pedido de música, a sua reclamação, a sua sugestão. No Twitter a gente é o @neorock_z. E no Facebook, que vocês estão vendo aí na live, é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem lá, deixem seu recado pra gente, seu pedido de música, que é legal a gente tocar os pedidos que o pessoal faz aí no programa. Então, é isso. Eu queria convidar agora vocês para as duas últimas músicas da noite. A primeira é uma grande pancada, é uma banda de Arlington, Texas, formada em 81. Seus quatro primeiros álbuns nos anos 80 têm um som mais voltado para o glam metal e muito diferente do som dos anos 90, quando eles começaram a tocar um groove metal bem pesado, especialmente nos álbuns Cowboys from Hell e Vulgar Display of Power. Tensões na banda surgiram com o vício em heroína de Phil Anselmo, que era o vocalista, em 95. Em 96 ele quase morreu de overdose. A banda fez uma pausa em 2001, mas se separou definitivamente em 2003. Então aí, para começar o final do programa, a gente vai tocar para vocês Pantera com Walk. Stay away from me. esse foi o peso de Pantera com Walk aqui na Neo Rock Zone. A gente está prestes aí a terminar o programa e a gente vai para a última música da noite de hoje. Essa é uma das bandas fundadoras do Big Four do Thrash Metal. Ela foi fundada em 81 e hoje tem 10 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 1 de covers e 5 EPs. Em 83 seu guitarrista foi demitido e formou outra banda do Big Four, até uma banda rival dessa banda. Para terminar o programa de hoje então, a gente vai com uma música do segundo álbum de estúdio chamado Ride the Lightning, de 84. A gente vai ouvir então, para fechar o dia, Fade to Black com Metallica. grande Metallica com Fade to Black para fechar a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. São 9 horas e 3 minutos. E eu queria agradecer todo mundo que ouviu a rádio aí na rádio, assistiu a live do Facebook. É um grande prazer fazer isso aqui para vocês. Eu gosto muito. E semana que vem estaremos de volta para mais um programa. Valeu, um abraço a todos e até a semana que vem. Neo Rock Zone, your online radio station.